parceira. Com seu jeitinho todo especial. Pela sombra da estrada, pouco ligando pro meu carnaval. Ô de Nora, DJ Lohan. Bundinha, bundinha, bundinha, bundinha, bundinha, pra trás, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha,